Aperta em select, então, mais uma vez. Estamos aqui começando mais um episódio do Download News. Dessa vez trazendo informações dessa primeira semana de março de 2009. E dessa vez o verdadeiro Download News número 27, né? Sim, o verdadeiro. O outro foi apenas um fake. Não, se vocês perceberam, tava tudo funcionando bem. Aí passaram pro Fred, cagou tudo. Esqueceu o número do download. Nossa. Ah, nem é, Fred, nem é. Vamos então à nossa lista de lançamentos dessa semana, que é uma boa semana de lançamentos para jogos. Você viu, né? Acaba o carnaval, eles têm agora tempo de novo, não tem mais folia e tudo mais. Agora eles podem lançar os jogos todos. Agora a mente dos desenvolvedores está funcionando corretamente. O ano começa depois do carnaval, né, gente? Pablo bem nos disse isso uma vez e é verdade. Vamos começar com os multiplataformas. Para Xbox 360, PlayStation 3, nós temos Tom Clancy's Hawks, jogo que já foi comentado pela nossa equipe do Nowload com vídeo, review na MTV. Exatamente, link aqui embaixo, por favor. Prestiginho o trabalho do Nowload, principalmente o trabalho do Pablo, né? É Diego, top. Coitado. Diego fez porra nenhuma. E da minha namorada nenhuma. Também, pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom. Pra Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii, PS2... PSP não. Nós temos Major League Baseball 2K9, um novo jogo de baseball. E pra quem tá falando que PS2 estava morrendo, que nada, olha só. Pra Xbox 360 e PlayStation 3, nós temos SBK Superbike World Championship, que, não se engane, não é um jogo de bicicletas, é um jogo de motos. Até porque se fosse bicicleta, provavelmente teria BMX, né, BMX? Tipo, alguém poderia pensar que é uma franquia nova, sabe? Jogos, mas não, não é. Monstro. Não, não é. Fred, deixa eu perguntar um negócio. Qual é a lógica de você botar a sigla se você tá escrevendo o nome inteiro depois? Cara, se algum dia eu descobrir essa resposta, eu te explico. Mas eles colocam siglas e ficam com medo que ninguém descubra o que é sigla. Então eles colocam também o nome todo pra pessoa saber. Ah, a sigla é isso. Pra PlayStation 3, PlayStation 2... PSP! Olha que caraca, tem até pra PSP. É Sony, hein? É a Sony. E Nintendo DS, nós temos MLB 2009, The Show. Finados então os multiplataformas, vamos falar dos exclusivos agora. Pra Xbox 360, o aguardadíssimo Halo Wars. Uhul! Nossa, mas assim, né, o ânimo de vocês foi surpreendente, cara. Tá, eu posso falar então. Halo Wars muito aguardado, eu quero muito jogar esse jogo, ele tem gráficos bons, ele não parece dar um Downfall War 2. Olha só, pra você ver como é que o Nowload está sempre por dentro dos novos lançamentos, né, cara? Olha, o nosso vídeo da MTV a semana não poderia ser outra coisa, Halo Wars. Halo Wars. Uhul. Assista aí. Se passa 20 anos após o primeiro e promete trazer mais multiplayers e estratégia também, ao lidar com recursos e criar construções. Então vocês podem conferir mais detalhes sobre Halo Wars no vídeo que já lançou na MTV, feito pelo Pablo e o Rick. Pra PlayStation 3 nós temos... Não, todos de PlayStation 3 são multiplataformas, então não temos nenhum. Pra Nintendo Wii nós temos Imagine Spoon Killers. Não, não, tá muito bom. Porra, muito bom. Pra Wii, Wii Ski Snowboard. Isso é um jogo só, sabe? Wii Ski and Snowboard. Chamado no Japão de Family Ski World, que usa a Balance Board e é uma sequência do Wii Ski, né, o lançado anteriormente, só que maior, com novos ambientes e etc. Temos também Grey's Anatomy, né, jogo do seriado de drama norte-americano, protagonizado por médico. Cara, pra que isso, velho? Olha, pra que eu não sei, mas que tem, tem. Né? Fazer o jogo do House, velho. Eu não sei, legal, cara. Velho. Desse é legal, eu também acho. Tipo um Adventure do House, mas sei tem. Lá. Tem jogo do House, é o The Sims. E agora, o lançamento lendário que abalou o Nowload desde o seu primeiro anúncio. Cara, eu lembro quando eu vi a primeira foto desse jogo no Nowload, que ele era antigo ainda, sabe? Eu lembro aquele layout branco e vermelho que nós tínhamos no Nowload, né? Estilo blog mesmo. Eu vi desde então, está marcado, né? E foi lançado, cara. Não era brincadeira, lançou Sonic and the Black Knight pra Nintendo Wii. Caralho! Pam, pam, pam! Cara, o Nowload noticiou os rumores, noticiou a confirmação de que estava sendo produzido. Chorou! E agora noticia o lançamento, né, cara? Sim, em breve noticiaremos o fim da Sonic Team também. Bom, previsões, hein? Previsões, Nowload. Noticiamos, né, a opinião do senhor Talarico sobre isso. Exatamente. A gente acompanhou esse Sonic como uma família acompanha uma criança crescendo e viciando em drogas. Não. E morrendo depois. O mais interessante é que você vê o trailer do Sonic the Black Knight e a melhor parte é a música. Se você fechar os olhos e ouvir, você pode imaginar que é uma coisa boa. É só não abrir os olhos. Cara, a única coisa que eu estou realmente ansioso sobre esse jogo é o review que o Yates vai fazer sobre ele, cara. Nossa. O melhor review do Yates até hoje, na minha opinião, é o do Sonic Unleashed, se vocês não viram. Sabe o que ia ser muito legal? Se esse Sonic fosse, tipo, o jogo do ano, sabe? Arrebentasse tudo, uau! Ganhasse revelação do ano. Cara, eu ficaria feliz, velho, sinceramente. Eu não ia ficar triste de estar enganado, não, de ter queimado a língua. Eu ia ficar feliz, velho. Olha só, cara! Olha isso, velho! Nintendo Power, se você está olhando por uma visão engajadora, única e muito bem polida do mais famoso porco espinho ou ouriço do mundo, Sonic and the Black Knight irá te satisfazer e deu 80 em 100. Como assim? Tudo bem que ele é exclusivo pro Wii, mas, né? Cara, pra uma empresa que dá nota alta pro Wii Music, eu não posso dar credibilidade, desculpa. Pra PlayStation 2, que olha só, vocês acharam que ele estava morto, mas ele não está, ele continua aí, né? Tava só juntando as forças. Bem forte. Ainda com mais lançamentos que o PSP. Ainda com mais lançamentos que o Wii também, não seja injusto. É porque, cara, o PS2 tem muitos lançamentos, tipo, whatever, sabe? Sai. Oh, tem King of Fighters 98 Ultimate Match pra PS2, André. Não, mas isso é maneiro, eles fizeram. É maneiro, mas, sabe, qual é o mérito, assim, em termos de quantidade de jogos lançados se você faz tantos remakes, entendeu? Não, com certeza. Não é uma coisa difícil de se fazer, sabe? É. Então tá, vamos lá. Nós temos SpongeBob SquarePants, Happy Square Double Pack. Nossa. A série SpongeBob, ela gosta de colocar uns nomes gigantescos, eu não sei pra que isso, mas enfim. Temos Tomb Raider, Underworld e King of Fighters 98, como eu já falei agora, né? Uma versão nova do 98. Pra PSP, acreditem em vocês, temos lançamentos essa semana. Temos, né, além dos multiplataformas, nós já falamos, Superbike, World e MLB 2009, temos também o Phantasy Star Portable, se baseia no universo de Phantasy Star Universe, como uma continuação mesmo. E tá aí, né, cara? Parece ser um grande título. A série Phantasy Star é uma boa série, muito competente, foi extremamente marcante na SEGA. Esse Portable, ele vai ter jogatina online? Acho que não, ele, né? Vai ter jogatina multiplayer, mas até onde eu vi é só multiplayer local. Não é online, tipo, worldwide, não. Eu acho que o online vai ficar exclusivo pro DS mesmo. Aham. Que não lançou ainda, não é essa semana. É, saiu no Japão só. Pra Nintendo DS, nós temos SpongeBob vs The Big One, Beach Party Cook-Off, que não é o mesmo de PS2. Nossa! Olha só. Temos também Littlest Pet Shop Spring. Olha só, não é Little Pet Shop, é Littlest. Sabe, a menor de todas. Littlest. E temos também o Peggle Dual Shot, que foi anunciado no último Download News, mas ao que parece teve sua data de lançamento alterada. E está aqui essa semana também. E estará pelas próximas 7 semanas. É, sempre tem um pra ficar um mês anunciando, né? Pra PC Games, nós temos Empire Total War. Muito bom. A série Empire é muito maneira, velho. Você contar tipo um exército mesmo, sabe? Em vez de ser poucas unidades, como a maioria dos RTS, assim, que a gente conhece. Isso aí não, uma unidade predeterminada antes da batalha ou algo assim. Você pode até controlar a visão da batalha em si ou só a parte estratégica mesmo. Nós temos também Major League Baseball 2K9, né? Que já foi falado, mas não falado como PC Game. E temos também Grey's Anatomy, que também foi falado, não para PC Games. Sabe o que eu achei legal dessa semana de lançamentos? É que não teve nenhum lançamento, tipo, totalmente esdrúxulo, não, sabe? Tipo, um retorno de Matt Hazard ou luta de robôs raivosos. Teve essa semana, cara. É isso que eu te falei, cara. Foi só acabar o carnaval que o pessoal começou a trabalhar de verdade. Cara, teve mais de um lançamento para PSP. Como assim? Olha só. Tá registrado aqui que o Fred não achou Sonic the Black Knight esdrúxulo. Ah, cara, esdrúxulo que eu tô falando no sentido de que a gente não faz ideia o que seja e tem um nome engraçado. Nesse sentido, nós não tivemos nada. É verdade. Então, vamos começar com a nossa sessão de notícias. Fernando, você que esteve tão ausente do Download News, quer começar com uma notícia? Então, vou começar com uma notícia aqui bem interessante, que o Livro dos Recordes, Guinness Books, fez uma lista dos 50 jogos da história, os 50 jogos mais importantes e que mais influenciou os videogames no mundo inteiro. E, cara, quem sai primeiro? Chrono Trigger. Não. Mario Kart. Tá, eu já sabia, tá. Desculpa. Ah, não. Eu também sabia. Adivinha quem sai primeiro? Vocês não sabem. É Mario Kart. Mario Kart, cara. Que isso, não. Mario Kart está em primeiro lugar dos jogos mais importantes do mundo inteiro, cara. Porque esse Guinness foi comprado, cara. Foi? Ué, se fosse Mario ou Pac-Man ou qualquer coisa, mas Mario Kart, velho. Não, mas Fernando, qual a justificativa que eles deram pra falar que Mario Kart foi o jogo mais influenciador, assim? Aí que tá, não tem justificativa, só tem uma lista com 50. Ó, cara, que isso? Esperava que fosse uma série grande e uma série que foi extremamente inovadora. Eu tava querendo falar, tipo, Ocarina of Time, porque remodelou a forma de se jogar em 3D, sabe? Ah, é. E desde quando o Mario Kart é inovador, andar de kart e tocar casco? Esse é meu ponto, cara. Esse é o ponto. Até onde eu sei, pelo menos, a ideia de jogo de corrida engraçadinho, ou sei lá, jogo de corrida de jogar itens nos outros, não parece uma coisa extremamente inovadora que surgiu com Mario Kart, apenas Mario Kart nunca teve antes na história, sabe? Ainda mais quando um jogo, ele já é inspirado em alguma coisa. Se você falar que Mario Kart é influenciador, nós temos que falar que Mario influenciou Mario Kart, então... Não, e é uma lista muito estranha, tipo, tem jogos que são clássicos, tem o Zelda Ocarina of Time, tem Final Fantasy VII... Street Fighter 2, isso, cara, tem umas coisas meio, tipo, de onde eles tiraram? Eles colocaram The Origin Box, velho. The Origin Box não é um jogo. Tudo bem que eu entendo que Half-Life 1 foi influenciador, né, cara, deu Counter-Strike, sei lá, eu pelo menos sinto que, assim, o boom de jogos primeira pessoa foi lá, mas enfim, meu ponto é esse. Depois de Mario Kart, quantos jogos de kart jogando itens que tiveram, assim, na história do videogame? Depois de Mario Kart, F-Zero continuou sendo F-Zero. Gran Turismo continuou sendo Gran Turismo. Gran Turismo não existia, né? Mas enfim. Tá, mas surgiu o Gran Turismo não influenciado por Mario Kart, eu não sinto influência. E, tipo, Burnout surgiu aí uma franquia nova e não vejo influência nenhuma de Mario Kart nesses caras. Aqui, aquele jogo tipo Twister Metal... Twister Metal, pra mim, tem muito mais influência de Rock'n'Roll Race. Ah, com certeza. Road Rash é mais antigo que Mario Kart, né? Ou não? Deve ser sim. É uma lista muito confusa e duvidosa, cara. Tem os jogos que eu acho que não deveriam estar, as posições são muito estranhas, mas o mais importante é que Chrono Trigger está lá, entre lá, no número 32. Se tivesse, eles teriam fumado. Ah, cara, eles colocaram o Pro Evolution Soccer 4. Eles colocaram o Ridge Racer! Uhul! Ah, tá. A gente merece, bem. A gente merece. É. Que lugar tá Ridge Racer? Tá, 36. Ah, que sacanagem. 50 e... viajar. Eu acho que os primeiros títulos, tipo Doom, não, Wolfenstein ainda, sei lá, Ridge Racer, essas paradas que deveriam... Muita coisa poderia ter, mas Mario Kart não deveria ser em primeiro. Eu acho que o Mario Kart não deveria estar aí, cara. Também. Sério. O jogo de corrida é uma coisa que já existia, com coisas do Mario, que é uma coisa que já existia. Ah, acho que isso aí foi coisa de estagiário. Ah, eu também tô achando, cara. Aí embaixo no link vocês vão poder ver a lista, né, com 50 jogos mais importantes, influenciadores do mundo dos videogames de todos os tempos. Próxima notícia, por favor. A minha primeira grande e maravilhosa notícia é pra falar sobre o John Carmack, que todo mundo conhece, óbvio. Uhum. Quem não conhece, desculpa, mas vive numa caverna até hoje. Quem não conhece, nós temos um cast sobre a id. Enfim, como todo mundo sabe, a id tava sendo focada pra alguns jogos e principalmente pra revitalizações de algumas franquias, por exemplo, como a série Doom e Wolfenstein. E aí agora, recentemente, John Carmack falou pro site da MTV Multiplayer, isso não é comprado, gente, quero deixar bem claro. Mas poderia ser. Poderia ser. Olha, nosso cachê é muito menor, não é em dólar, é em reais, muito mais tranquilo. É. Mas enfim, numa entrevista que ele deu pro MTV Multiplayer, pro site, ele afirma que tem muita empolgação pra produzir títulos pro Wii e pro DS. A explicação que ele tem é que, embora ele possa jogar todos os videogames do mundo, e mais um pouco, porque ele deve ser milionário, ele tem aquele cabelo idiota e ridículo, mas enfim, não vou falar do cabelo dos outros. Fala dos dentes de um, cabelo do outro, tá ficando chato. Pode ter o cabelo que ele quiser, ele é milionário e ele é dono de uma empresa de aviação. Pode ter o cabelo que quiser, ele fez Doom, velho. É, né? É, ele fez Wolfenstein. Vocês não notaram a minha total dor de cotovelo disso, mas enfim. Tá. Ele afirmou pro site da MTV que nesses últimos tempos, no último tempo que ele tem livre pra ficar jogando, e ainda mais que ele joga sempre com o filho dele, que tem 4 anos, ele passa a maioria do tempo sempre jogando Wii. Você sabe que o filho do John Carmack... É uma partição que o John Carmack fez no HD dele, né? Ele dividiu os corridos do C dele em C e D. Aí D é o filho dele, né? O nome do filho dele é D dois pontos. A única coisa que eu não entendi, cara, quer dizer, eu não sei se é pra mim ficar feliz ou se é pra mim socar em um cara desse. Ele disse que ele tem muita vontade de desenvolver títulos pra Nintendo, principalmente os títulos que ele tá produzindo pro iPhone. Não sei se é muito empolgante, porque acho que todo mundo tava esperando alguma coisa, sei lá, uma das franquias de respeito lá, um Quake da vida ou o que for. Embora Quake é que nem Doom e assim que nem Wolfenstein, se tu tem uma torradeira, tem uma versão que saiu pra ele. Mas enfim, sei lá, cara, eu acho interessante a ideia, eu acho que, porra, querendo ou não, Ele é um cara que tá acostumado a fazer jogo hardcore. O que eu achei interessante as notícias é que o Joe Carmack sempre tem aquilo, né, de melhorar os gráficos, puxar o máximo do hardware do console mesmo. Então eu queria ver o que ele ia fazer isso com o Wii, né, cara, que é tão mal falado pelos gráficos, pela potência e tudo mais, o que ele poderia conseguir pra superar os jogos que tem atualmente. Mas aí tu tá querendo um milagre também, né? Eu não quero um Halo Wars da vida, eu quero uma coisa melhor do que a gente já tem. Eu sou meio chato, cara, não adianta. Porque olha o The Conduit, todo mundo tava falando que, nossa senhora, é a perfeição em pessoa, ele extrai o potencial do Wii, ele é foda pra caralho. Sei lá, eu vejo os vídeos e fico, né, legal, eu vou jogar, aí, ok. Né? Acabou. Sabe o que eu tô achando? Tô achando que a Nintendo ela tá distribuindo uma grana forte, porque todo mundo falando que quer fazer jogo pro Wii, que o Wii tem um potencial muito grande pra caramba, que não tá sendo bem explorado, não sei o quê. Concluir. Um videogame que vende mais de 8 milhões, cara, e que, tipo, saiu depois do Xbox e deu um chute na bunda e passou batido, e em plena crise a porcaria continua vendendo feito, sei lá, feito bala pra criança. Até eu queria lançar minhas coisas pra ele. Porra. É o próximo passo, não, longe, fazer casts pra Nintendo Wii. Próxima notícia então, Rick. Recentemente, o nosso Arnold, governador da Califórnia, ele assinou, né? Provavelmente não foi ideia dele, com certeza, aliás, né? Mas ele assinou lá um mandato, uma lei que diz que todos os jogos que são M-rated, né? Eles têm que ser para maior de 18 anos e se o cara que tá vendendo o jogo for pego vendendo para menor de 18 anos, ele vai tomar uma multa de $1,000. Tá, mas e só na Califórnia? Isso, na Califórnia. Ah, mas lá ninguém é de ninguém, não vai dar pena. O negócio é que a Los Angeles Times tem uma pequena matéria contrariando essa atitude, reclamando porque o governo não tem que se meter no assunto que é de responsabilidade dos pais das crianças e não deixar. É, o governo não pode dizer que o jogo é mature, que o pai que tem que jogar e ver se é e depois... Não, ele tá falando da questão da multa. Ah, tá, da multa, aham. Selo, tudo bem. O negócio é que eles falam que os pais não precisam permissão do governo ou do legislador pra dizer o que o filho deve ou não. Ah, tá, entendi. Quem é que falou isso? Quem é que falou isso? Esse cara tem culhão, velho. Falar isso pro treinador do futuro não é pra qualquer um, velho. Vai levar um hasta la vista, baby. E o que vocês acham sobre esse assunto aí? Se ele tá criando essa lei, é porque provavelmente esses jogos são muitas vezes vendidos pra pessoas abaixo de 18 anos, quando realmente não deveria. Entendeu? Então, assim, criando essa lei de multa ou não, tá acontecendo uma coisa errada no país, que é vender jogos permitidos apenas pra maiores de 18 pra pessoas que não estão nessa classificação etária. Talvez essa lei possa ser eficiente lá na Califórnia pra impedir que isso continue acontecendo. Depende muito da situação do estado, como que as coisas vão andando por lá. Talvez seja uma ideia boa. Isso impeça que crianças tenham um contato com jogos adultos que abordam temas que não foram feitos pra crianças e isso, sabe, acabe evitando alguns escândalos e sou a favor, sinceramente. Aqui no Brasil isso não existe, né, velho? Não tem essa parada, simplesmente, né? Assim, tem o selinho lá, mas você vê criancinha chegando na loja e saindo com GTA fácil, sozinho. Mas que ainda tem esse negócio bem mais rígido, é muito complicado você fazer isso, porque é um produto que você vai levar pra sua casa e usar lá, entendeu? Então não tem como você, colocando no produto, limitar quem que vai usar aquilo. Então é uma parada muito mais da família, né? E eu acho que até funciona muito melhor usando aqueles filtros que já tem agora atualmente no próprio console, né, do console, quando entrar um jogo que é M, pedir uma senha e tudo mais, do que tentar multar quem vende esses jogos. Ah, sem contar que às vezes a pessoa que tá vendendo não tem como fiscalizar tanto assim, né? Qualquer pessoa tem um documento falso hoje em dia. Você tem um documento falso hoje em dia? Como assim, Fernando? Aqui, todo mundo que tá ouvindo, ó, se você tem documento falso, cara, para com isso, sai dessa vida, isso é crime federal, você pode ser preso, sabe? Não ouça o Fernando, pelo amor de Deus. Conheço várias pessoas que diziam que tiravam xerox da carteira de identidade e colocava data pra poder entrar em boates. Ah, todo mundo hoje em dia trafica drogas e tal, não sei por isso. Isso é normal, todo mundo hoje já cometeu um homicídio culposo em segundo grau. Todo mundo hoje em dia faz um bico aí na venda de escravos, né, cara? O que tu faz, pô? O que mais me preocupa é que o Fernando, ele já tá bem velhinho pra ter carteira de identidade falsificada, né? Então, provavelmente, isso é falsificada pra menos, né? Agora, você pergunta por que o Fernando quer ter menos de 18 anos? Ou ele tem uma carteira pra menor de 18, que é péssimo, Ou ele sabe, lida com a lei de identidades, outros documentos que precisam ser falsificados quando você tem maior de 18 anos, que também é péssimo, sabe? Deve ter tipo um distintivo da Polícia Federal aí na casa dele, né? É, quem disse que só falsifica carteira de identidade? Tem vários outros documentos, né, que falsificar. Hoje em dia, né, qualquer um faz isso, né, como você mesmo disse. É? Próxima notícia então, André. Left 4 Dead tá aí, né, cara, tá sendo um sucesso, todo mundo ama Left 4 Dead, já temos até um vídeo que dizem que o Eminence tá falando pra você não mexer com a Witch, mas que na verdade é fake, não acredito nesse vídeo. Ok, surgiu, né, não sei quando foi produzido, por quem foi produzido, mas enfim, um filme, uma adaptação de Left 4 Dead, chamado Left 4 Head, que nada mais é do que um filme pornô de Left 4 Dead, olha que bonito. Que maravilha, velho. A história do filme é fantástica, né, a produção, assim, sensacional. A Zoe está procurando seus amigos, né, o Louis, todos os sobreviventes, num armazém, numa casa abandonada, né, ela vai se encontrando com as criaturas do jogo, por exemplo, se encontra com o Smoker, e aí o Smoker pega a Zoe com a língua dele, mas na verdade não era a língua dele, era outra coisa, né, que também é... Enfim. Essas notícias no Load News estão indo de mal a pior, ô. Desde que começou com esse negócio de replay, só tá piorando o nível. Se quiserem ver o filme pô, na íntegra, tá aqui nos links, mentira. Stream, né, cara? Mas fontes confiáveis me dizem que o filme foi um sucesso e que já está sendo produzido a sequência chamada Left 4 Anal. Nossa, né? Fontes confiáveis, porra. O André deve ter visto esse filme e tá falando isso aí. Porra nenhuma. Fontes confiáveis, deve ser o Sunset Kid de novo, cara. Ou isso. Tem a famosa cena do Lois com o Bill? Tem que ter, né, cara? Como não? Tem que ter. Get it off me! Get it off me! É, muito bom. E a Witch aparece no filme, André? Pô, cara, imagina o tanque. Não, eu não imagino o tanque. Ok. Ah, é. Chega. Alguns médicos na Suíça estão afirmando que o excesso de jogatina de PlayStation pode causar um problema de pele raro. A doença chamada de hidradentite palmar do PlayStation. Olha só. É um caso extremamente raro, né? Não é uma coisa que está acontecendo aí todo dia. Decorre do fato de que quando você joga PlayStation e quando você aperta os botões com muita força, você agride a superfície da palma da sua mão continuamente. Essa agressão pode acabar levando a um problema de pele na sua mão, que é o surgimento de bolhas, similares às bolhas que dão no pé quando você faz um excesso de atividade física. Aconteceu com uma menina na Suíça e agora os médicos estão, né, divulgando esse estudo. Cara, só um pouquinho, por acaso essa menina também dizia que estava grávida? Ela apareceu cheia de marca pelo... Não acredito em nada que vem da Suíça mais, cara, desculpa. Não sei. Ô, Pablo, mas veio da Suíça, mas não veio de estrangeiros na Suíça, sabe? Veio da Suíça, cara, né? Então a composição química do controle do PlayStation é... Tipo... Não é a composição química, é o formato dele. Ah, tá. Por aquele chifre dele ser muito pontiagudo e ficar em contato constante com o meio da palma da sua mão, quando você fica apertando, você fica pressionando ele com muita força contra a sua mão. Assim, né, cara? Fricção. Ok, né? O que essa menina tava fazendo... Tony Contra argumentou que qualquer atividade feita em excesso pode trazer consequências nocivas para o seu corpo, se não for seguido o bom senso e etc. E isso, assim, isso faz muito sentido, principalmente se a gente levar em conta que existem milhões de controles de PS1, PS2 e PS3 vendidos ao redor do mundo e que aparentemente só uma menina teve esse problema até hoje, sabe? É. Então, é tipo, aconteceu com ela, pode acontecer com você. Até onde eu sei, um estudo médico deveria pegar, tipo, sabe, aqueles grupos de controle. Tem dessa não, né? Aconteceu com um, caraca, doença do controle da Sony. Não, mas sabe o que é a parada? Deus, que eles tentaram tratamentos com essa menina, não tava funcionando. Aí eles descobriram que ela jogava muitas horas de videogame por dia. Eles mandaram ela suspender essa jogatina. E assim, em, tipo, poucos dias, ela se recuperou completamente, sabe? Então foi por causa do controle mesmo. Ou então que remédio só fez efeito depois de tantos dias. É, cara, eu tô sem isso. Foi retardado, velho. Cara, sinceramente, velho, essa menina é esperta. Ela passa horas por dia jogando PlayStation 2 ou sei lá o que dela. Aí começa a surgir marcas ou ferimentos ou bolhas ou sei lá o que na mão dela, exatamente nos lugares onde ela pressiona o controle. Aí ela vai no médico. O que será que está acontecendo com a minha mão? E não fala pra ele que ela está jogando. É, cara, você vai olhar na mão dela, tá a marca do X, do quadrado, bola, tá ligado? Daqui a pouco vai chegar uma mulher com sífilis, vai descobrir que ela tem um Wii em casa e depois de 10 dias sem jogar, ela tá curada. Uhum. Fernando. Oi. Você tá jogando TF2? Não. Ah, tá. Então meu Shin tá mentindo aqui, tudo bem. Você agora tá jogando TF2? Eu não, eu mas jogando, eu tô... apareceu a telinha aqui, Fernando. Eu não tô jogando, não, mas ele tá aberto agora que eu vi. Aham. Droga. Tô vendo. Me descobriram. Ah, olha só o Fernando, velho. Ô, Rick. Sacanagem, viu? Eu tava bem aqui escondidinho. Foi mal. Próxima notícia então, Fernando. Por que não? Uma notícia criminosa, né? Cara, o Naulo é tipo o Brasil urgente dos games, né? Isso. Pô, a gente vai contratar um helicóptero. Claro. Olha só, aquele cara tá tentando usar fichas falsificadas do fliperama e tal. A próxima notícia da guria, a gente vai começar a fazer um escândalo. Bota a Sony na vida, eu quero falar com ela. Traz a Sony aqui, porque eu falo de rico, mas falo de pobre também. Bota a Sony aqui. Até o final desse programa. Ah, gente, atenção. Temos as imagens? Temos as imagens. Mostra as imagens aí, então, por favor. Vai dar pizza. Informações aqui com a Águia 1, Pablo, diretamente. Então, Nicholas Stanfield, ele mora em Sacramento e ele dirige o caminhão, né? Tudo bem, ele okay. Tem um caminhão. É. Próxima notícia. Nicholas Stanfield faz esse cravento e dirige o campeão. Legal, cara. Começou bem a notícia. Então, ele estava com o seu caminhão. Era uma vez um cara muito legal que tinha um caminhão. Padrão de qualidade zero na notícia. Cara, cara, eu acho que o Fernando ainda tá jogando de fotos e tá inventando isso agora, velho. Deve ter tipo um player com esse nome. Aí passou o caminhão da fase, sim, né? Caminhão. É, tá. Tava aí. É, Nicholas Stanfield, né, de Sacramento, ele tinha seu caminhão. Então, dia 17 de dezembro, cara, ele ligou pra polícia. Aqui eu vou botar, peraí, cara. Vai, Fernando, nós vamos fazer silêncio, vai. É assim. Dia 17 de dezembro, ele ligou pra polícia, alegando que seu caminhão tinha sido roubado. Com muitos pertences pessoais. Então ele quis que o seguro pagasse pra ele 20 mil do caminhão, mais 4 mil só de propriedades pessoais que ele tinha. Aí tudo bem, o seguro pagou tudo sim, mas tinha uma coisa estranha ao no ar, né? Depois de uma investigação, ficou sabendo que na verdade o caminhão dele não foi roubado. Ele pediu para dois amigos deles roubar o caminhão dele e dar um soco na cara dele para ele conseguir o dinheiro, porque ele estava sem dinheiro, já que ele comprou um PS3 de Natal para ele mesmo e agora ele estava com várias dívidas no banco. É a Sony acabando com a vida das pessoas. Cara, não, ó, sério, não. Sony, baixa o valor do PlayStation 3, tem gente vendendo caminhão pra comprar um, cara. Pelo amor de Deus. Nem vendendo, cara. Tem gente dando o seu caminhão pros outros para poder ter o seguro e levar um soco na cara ainda. Tem gente levando soco na cara de por um PlayStation 3, olha que bonito. Mas, aqui, vocês lembram que na E3 da Sony, que ela mostrou o PS3 pela primeira vez, ela falou, nós queremos que o consumidor perceba que ele precisa ter um PS3, sabe? Que ele precisa trabalhar mais pra pagar o preço adicional do PS3, porque que vai valer a pena. Não, trabalhar então, mais ou forjar o furto do seu próprio caminhão. Né? Cada um consegue o dinheiro como pode, né, cara? Ele não, por exemplo, consegue o dinheiro dele falsificando a identidade, documento, passaporte norte-americano para mexicanos legais, né, cara? Tudo bem. Cada um consegue do jeito que pode. Mas ele também conseguiu 120 dias de prisão e mais alguns anos de, provavelmente, trabalho voluntário ou outra coisa. Legal dessas notícias drásticas de videogame, onde o cara, sabe, por abstinência ou por muita vontade de jogar videogame, acaba fazendo uma coisa errada, que ela sempre termina com o cara sem o videogame dele. O cara lá tentou matar os pais pra jogar Halo, o menino lá de Tibia, essa tarina. Se você está querendo fazer alguma besteira porque você está sem videogame, não faça, porque no final das contas você vai estar sem videogame. Você vai ficar sem do mesmo jeito, né? Então é melhor não fazer besteira. É, que aí você já fica no 0x0, né, cara? 0x0. E ainda vai pra cadeia pegar no emote dos outros, querido. Exatamente. Vai pra cadeia recarregar o lightsaber dos outros, né? Minha próxima notícia, então, Pablo, por favor. Então tá, minha próxima notícia, aproveitando a deixa, caminhão roubado e o cacete. Leland Beasley, ele era dono de uma loja de games, tipo, chamada Game Station Sector 19. E ele foi acusado de ter molestado e sodomizado umas crianças dentro do estabelecimento dele, tá? Até então, até agora, eles não têm um número muito certo de quantas crianças foram. Porque, na verdade, uma criança de 12 anos, olha que absurdo, cara, só 12 anos, que no dia 6 de janeiro agora desse ano, ele foi lá na Game Station Sector 19 lá, vou jogar um joguinho, aí o cara começou, não, vem cá, peraí, vou te mostrar um controle legal que eu tenho. Não, não, entra aqui. Aqui, ó, aquelas coisas todas nojentas que eles fazem, né? E aí, o guri só voltou pra casa depois e falou pros pais que o dono dessa loja, né, no caso o Leland, ele tinha tocado criança em lugares impróprios, né? Você entendeu bem o que ele quis dizer. Criança falando isso, né? Aí, nesse meio tempo, a polícia de Santa Louis foi até o lugar encontrar com o cara lá, e aí ele acabou assumindo que abusou desse menininho, né? E a polícia ainda falou que lá era um lugar perfeito pra isso acontecer, porque afinal tem videogame, tudo que a criança gosta, né? Então, tipo, ele tinha o esconderijo perfeito pra molestar crianças. E ainda falou que provavelmente mais 10 crianças foram molestadas desde janeiro lá. Ele falou que depois que essa criança foi pra polícia, que deu tudo, que o escândalo explodiu em St. Louis, outras crianças se manifestaram que eles têm uma margem de 10. E que pior que isso. Acredito que desde março de 2006 até janeiro de 2009, os crimes foram ocorrendo lá dentro. Ou seja, tem 3 anos que o cara tá molestando crianças. E essa loja, ela é independente, ela não faz parte de nenhuma cadeia grande, uma GameStop da vida, EB Games ou qualquer cadeia de arcade que tenha lá pelos Estados Unidos. Não sabem até que ponto ele não fez toda essa estratégia de criar esse ambiente aí justamente pra sadismo próprio, né? Um mastermind da pedofilia, né? Tipo, exatamente. Porra. Não, tipo, no, ninguém fala nada pra outra pessoa, não. Tipo, olha só, eu fui lá comprar um GTA e, cara, eu fui estuprado. Chora, tá ligado? Assim. Aí ele fala, não, tranquilo, eu também fui, normal. Ah, então tava. Você não comenta porque, tipo assim, olha, eu também fui, você também foi. Não vamos falar nisso, né? Tá bom. Se precisou um falar para outros 10 comentarem também, então provavelmente é porque os menininhos lá não. Ou não tem iniciativa, ou estavam gostando mesmo. Como assim, Fernando, os guris não têm iniciativa? O que tu queria, guri? Que o cara chegasse os 3 amiguinhos lá. Tá, meu, vai tu. Ô tio, tu quer nos comer, deixa eu jogar meia hora, por favor. Que iniciativa tu quer? Iniciativa de denunciar o cara. Ah, falar, tá. Tipo, precisou um ter falado isso para os outros falar, tá bom. E os outros 10 de antes, por que não falaram? Porque esses crimes de estupro geralmente é meio vergonhoso, assim. As pessoas não falam muito, pelo menos de mulher. Os índices no Brasil são tribais. Eu acho que deve ser a mesma coisa. Tipo, eu não vou falar nada lá. Tipo, vou perder minha masculinidade. Vou perder meu save do Halo 3 lá. Não vou ficar quieto. Olá! Olá, Diego! Oi! Diego! Joga confete, Diego! Diego, o que você tá fazendo aqui? Eu não sei, vocês estão gravando? Diego, você tá sóbrio, Diego? Eu tô. Não, então quica ele, pode quicar, André. Tom! Ok, próxima notícia para o Rick. Foi noticiado também no Nowloading, nosso site que está bombando, por favor, olhem, que a Nintendo divulgou, tipo, um memorando, dando uma informações sobre os países que têm mais pirataria. Não só apontando quais são os países, mas dando, tipo, pequenas dicas, né, sobre qual é o problema em cada país especificamente. Dentre Coreia, China, México, Paraguai, etc., tem o Brasil, lógico, né? E aqui estão as dicas dadas pela Nintendo sobre os problemas no Brasil. Eles falam que as ações federais contra a pirataria no Brasil são muito fracas e a atitude governamental para tentar impedir a pirataria também é quase não existente. E que os agentes que controlam as fronteiras, né, brasileiras para tentar impedir a entrada de produtos piratas, né, de contrabando no Brasil, não conseguiu fazer nenhuma apreensão de produtos da Nintendo em 2008. Não, Nintendo deixa passar. Tipo isso, né, cara? Só de sacanagem. Isso deve ter tido em outros anos também, né? Aí os caras, tá falando mal, então vamos deixar passar. Eles também falam que a pirataria na internet, ó, ela não tem nenhuma infraestrutura legal pra tentar impedir esse tipo de pirataria virtual. Ah, isso é verdade, não tem mesmo. Não tem. E o mais impressionante, que, na minha opinião, eu achei que eles não iam falar, mas falaram. As altas tarifas e taxas que são impostas pelo governo acabam fazendo uma barreira que legitima a compra de produtos piratas. Mas é Nossa. O que acontece mesmo, cara. Isso é verdade. Sim, sim, a Nintendo, ela não ganha nada com o governo dopando o produto de taxa, sabe? O que ela vai ganhar é o mesmo que ela ganharia com sem imposto nenhum. Realmente, assim, as empresas devem ficar furiosas com a taxa excessiva de impostos que é cobrada em cima de muitos jogos aqui no Brasil. E uma coisa que eles falaram também que é muito verdade sobre esse combate à pirataria é que você vê propaganda, sabe, de não faça pirataria, não sei o que, o cara quase te faz se suicidar de peso na consciência se você tiver comprado um produto pirata. Mas aí você vai na esquina da sua casa e tem um complexo de camelôs legalizado vendendo coisas lá. Existe em N cidades aqui do Brasil, sabe? Tipo, legalizado mesmo, sabe? Tem policial lá perto, a parada funciona lá no papel mesmo. Eu acho que, na verdade, o grande problema no Brasil é o seguinte. Eu concordo com o Fred, acho que o governo, ele te dá 500 mil propagandas, 500 mil socos na cara diários, dizendo que, não compra coisa pirata. Seja no cinema, tu vai ver aquela porra daquele videozinho antes falando pra tu não baixar a coisa. É de música, cada propaganda de música acaba, não compre coisas piratas, não sei o quê. Tudo é ligado à pirataria, coisa. Só que elas não dão nenhuma válvula de escape pra tu conseguir a coisa de uma forma mais barata. A diferença principal é que o caso, quando você compra o original, o consumidor que se sente roubado, né, cara? Então eles preferem roubado do que serem roubados, né, digamos assim. Cara, dá essa sensação mesmo, porque você vê que no exterior o preço das coisas não é... Você vê que, tipo assim, nem o cara que fez a parada tá querendo cobrar tanto quanto você tá pagando por aquilo, entendeu? Então, não é um preço justo, velho, não é mesmo. Olha, você olha outra notícia que teve no Download News. Ah, cara, que raiva da Valve. Ela, tipo, vendendo jogos a... Sei lá, aqui no Brasil ainda pode ser um pouco caro se você... Porque a gente não compra, não tem dólares, né, cara? A gente tem que converter tudo o que a gente compra. Mas a média de custo dos jogos lá do Steam é $30, sabe? Cara, é um avanço gigantesco, cara. Gigantesco. E ainda assim, eles estão falando que o preço tá alto. Que com o aumento das vendas dadas por promoções e você compra, sei lá, jogos a $10, parece que tá sendo tão grande que eles poderiam, de repente, até diminuir mais ainda o preço. Entendeu? Agora compara. Você paga em média $30 num preço no Steam. Se você comprar um jogo da nova geração no Brasil legalizado, você provavelmente vai pagar em torno de R$270. Mas aí eu também vou fazer uma reclamação, não Brasil, uma reclamação da empresa. Tem jogos aqui que eu compro, por exemplo, a M-Officer, que é a importadora oficial da Microsoft para jogos do Xbox, tá? Vem, os jogos mais caros delas custam R$179. Porque uma Synergy daquela da vida cobra R$280 num jogo, então? Eu acho que quando tu tá falando de problemas, tá crescendo o olho em tudo que é setor. Desde do governo, que cobra taxas abusivas, até a porra da empresa que toca lá em cima. E aí depois eu não sei como é que essas merdas sobrevivem. A Synergy é uma que eu parei de comprar jogo deles por causa disso, cara. Porra, como é que eu vou pagar R$280 num jogo se a outra companhia que faz a mesma coisa pega um título e importa e ainda tem a diferença de botar o manual em português, coisa que a Synergy não faz? Não? Não, a manual dela é toda inglesa. Ela bota uma folha xerocada em português no meio pra fingir que tá lá. Eu não lembro agora o valor exato, quando foi, mas quando o PlayStation 3 foi lançado e que eles importaram as primeiras versões e tal... Assim, o preço dele tava tão alto no Brasil, provavelmente por essa junção mesmo, né, da empresa que quis subir por causa do hype que o PS2 tem e do governo que quis cobrar muito imposto, que, cara, ficava mais barato você pagar uma passagem e ir pros Estados Unidos, comprar ele lá, comer no McDonald's e voltar, cara. Sabe? Era mais barato, mais barato, tá entendendo? Tava ridículo a questão do preço de imposto no Brasil, assim, é uma piada praticamente, cara. Depois desse momento de desabafo, próxima notícia, por favor, André. Mais uma notícia um tanto quanto polêmica, né? Cheio de notícias polêmicas hoje, isso é bem legal. Recentemente, tivemos um pequeno probleminha aí que ocorreu na live, né? Quando uma usuária foi banida por divulgar em sua gamertag que ela era lésbica. Tipo, tava escrito lá que ela era lésbica e Microsoft baniu ela. E aí, assim, teve uma grande polêmica quanto a isso. A menina disse que, na época, ela tava sendo perseguida por jogadores. Os jogadores viam que jogo que ela tava e entrava pra ficar incomodando ela e, tipo, falando que era pra ela parar de acessar porque era um insulto aos filhos deles, não sei o que lá, sabe? Uma parada totalmente nada a ver. Mas aí a Microsoft, ela disse que, no termo de uso dela, ela diz claramente que na gamer tag do membro não pode conter de forma alguma nenhum comentário que possa parecer, soar, indicar, induzir a crer, abreviar ou mesmo insinuar um conteúdo de natureza potencialmente sexual. Então, assim, em teoria, eles baniriam tanto quem dissesse lá que é hétero quanto quem dissesse que é gay. Mas... eu te garanto que se eu mudar minha gamertag pra colocar que eu sou hétero, eu não tenho uma gamertag, mas enfim. Se tem eu tivesse... sim. Ah, eu tenho, mas do Windows Live, que é a mesma coisa, enfim. Mas enfim. Se eu colocasse lá que eu sou hétero, eu definitivamente não seria banido, porque primeiro, eu não seria perseguido por esses caras que perseguiram essa menina, que foram quem denunciou ela e fez com que ela fosse banida. Então, de todo modo, ela foi banida por preconceito, sim. Não foi por ela não ter cumprido a... Mas aqui, eu não sei se ela vai conseguir processar a Microsoft, porque a Microsoft deve ter falado que, tipo assim, ela está no direito de banir, não na obrigação. Ela deve ter falado que ela está no direito de banir se o cara colocar alguma frase de conteúdo sexual. Aí, beleza, a menina colocou. Mesmo assim, eu acho que a Microsoft não teria banido se não tivesse tido protestos lá. Eu não tô falando que, tipo assim, ela foi inocente na história, não, mas eu acho que ela tá exercendo o direito dela. Nesse caso, quem deveria ter sido, tipo assim, como repreendido pelo comportamento, deveria ter sido as pessoas que tentaram, sabe, cair em cima dela e não sei o que, xingar e tal, sabe? Isso sim. Mas eu acho que não tem como ela reclamar isso com a Microsoft, não. Deviam ter pedido pra ela trocar o nick, mas banir. Ah, também, né? Ah, e aqui, cara, sinceramente, é uma puta de uma hipocrisia do pessoal que perseguiu ela, porque é o seguinte, tipo, o argumento deles é que eles não queriam que os filhos deles acessassem um lugar que tivesse esse tipo de conteúdo. Mas, cara, não tem como você controlar que tipo de conteúdo vai ter num ambiente online, velho. Tipo, se você tá disposto a deixar o seu filho navegar pela live, você tá disposto a deixar que ele leia palavrões, insultos, todo tipo de coisa, entendeu? É puro, unicamente, preconceito mesmo. Não, eu acho que ela foi infeliz em fazer essa escolha também, se a Microsoft fala que não pode. É, mas deve ser aquela parada, né, cara? Aquele contrato de 77 páginas que no cantinho ali deve estar escrito isso, entendeu? Aquela coisa que você rola pra dizendo, baixo, assim, eu concordo e parta next, tá ligado? Ah, exatamente. Não, não é por tal ou deixar de estar escrito no contrato. O problema é que isso é coisa de senso comum, cara. É, não, assim, se você realmente quiser conviver pacificamente num ambiente que você sabe que vai ter pessoas de várias crenças, de várias coisas diferentes, você não vai realmente colocar uma parada que vai atiçar esse tipo de discussão, né? Você só vai colocar isso se você realmente quiser a discussão. Se ela quiser essa discussão, beleza, mas aí ela também não tem direito de reclamar de ter sido banida, né? Gente, saiu o filme de Street Fighter, uhul, The Legend of Chun-Li. Fred, é o melhor filme do ano, assim, o melhor filme já lançado. Não, ele vai ganhar o Oscar? Cara, não, olha o pôster dele, cara, ou o pôster disso tudo. No pôster dele tem um cara segurando um rifle, eu não faço ideia quem que é, porque no jogo Street Fighter não tem ninguém que luta com um rifle, né, tudo bem. Tem o Vega com uma máscara que parece muito a máscara do Jason, sabe, Jason X. E, sei lá, cara, não tem ninguém que eu reconhecer aqui não, sabe, mas tudo bem. Street Fighter The Legend of Chun. O cara do rifle é provavelmente o M. Bison, que é o M. Bison, digo o Balrog, boxeador americano. Caraca, velho, deve ser mesmo, agora que você falou. Na review que eu li, disseram que, tipo assim... O M. Bison, ele é um boxeador, né? Só que o filme não te dá nenhuma indicação disso, porque a cada soco que ele dá pelo menos 3 tiros de bazuca e 47 metralhadora, entendeu? Além de você não conseguir reconhecer, obviamente, ninguém, além do Vega ou do Jason, né? Não sei quem é esse cara com máscara mesmo. Tem um lema aqui, né, no cartaz. Alguns lutam por poder, alguns lutam por nós. Uau! Né, cara? Totalmente Street Fighter isso, total, né? Aquele espírito, né, de vou lutar na rua. Fighter, todo mundo tá lutando pra combater um apocalipse mundial, né? É, com certeza. É tipo aquele torneio do céu de Dragon Ball, sabe? Street Fighter é isso. Bom, realmente o filme não foi uma adaptação muito bem sucedida. Né? O que a gente já esperava pelos trailers, né? Por se tratar da Chun-Li, por a atriz principal não parecer com a Chun-Li de forma alguma. Não ser nem chinesa, né? Eu quero ver um comentário sobre isso, cara, porque... Todos os anúncios promocionais que tem, sabe, de pessoas fazendo cosplay da Chun-Li, segurando pôster do filme, ou tirando foto de não sei, cara, todas elas são melhores do que a Chun-Li que foi escolhida. Tá ligado? Assim, todas. Christian Crook aí, a Lana, né? Ela, cara, ela não é nem descendente distante de chinês, velho. E o filme teve um ponto positivo, né, que o diretor, Andrei, e alguma coisa... que foi o mesmo diretor do filme Romeu Tem Que Morrer, do Jet Li, é um cara que sabe dirigir cenas de ação, né? Isso foi um ponto positivo do filme. Mas, por outro lado, o filme foi muito criticado porque, né, ele vem depois do fiasco de 1994. Mas, cara, pessoal tá dizendo que perto desse, o filme de 94 era um filmaço. Caraca, velho. Nossa. Eles estão dizendo que pelo menos, no filme de 94 você identificava os personagens, você identificava alguma coisa ali, mesmo que seja uma migalha do universo de Street Fighter. Uhum. E a ideia desse filme era dar um novo começo pra série, né? Tipo, estamos resetando, sabe? Tipo um Batman Begins, né? É, exatamente. Depois do Batman e Robin que teve, né? Que foi o filme da história, né? Vamos fazer um Batman Begins. Pra começar, a ideia desse filme era essa. Eles tiveram o Batman e Robin dele, que foi o Street Fighter de 94, só que eles não tiveram o Batman Begins, né, que foi o Street Fighter atual. Eles tiveram outro Batman e Robin, né? É, basicamente. Ele foi muito criticado porque a história não faz sentido, dizem que, sabe, não tem nada a ver. Muitos personagens não estão caracterizados corretamente, né, como o próprio, possivelmente, M. Bison, né, ou Balrog, ou o que é que seja que você conhece ele, boxeador, usa rifles e coisas do tipo. Outro fator também, né, muito criticado, que eles tentaram dar ao Bison uma backstory pra justificar a maldade dele, sabe? Tipo assim, porque ele virou um cara do mal e tal, que é uma coisa que não existe em Street Fighter. Assim, o Bison não tem backstory, não precisa disso. E outro ponto muito criticado é que a Chun-Li, que é uma das únicas coisas de Street Fighter que não precisaria ter tido uma modificação pra ir pro cinema, teve modificação por aí pro cinema. A história dela foi completamente alterada. Uhum. Na história original de Street Fighter, o que que ela era? Era uma agente da Interpol que entrou nesse ramo porque o pai dela era um agente também, era um policial. E o pai dela morreu e ela quer vingança agora. Ela estudava artes marciais, ela resolveu entrar pra esse ramo também. Mas você pensa, ela manda muito bem em luta, combate com o parkour e tal, porque esse é o trabalho dela. Ela investiga coisas e tal, ela precisa saber se defender. Na história do filme, ela é simplesmente uma pianista que quebra tudo, sabe? Tipo, Deus do céu, velho. Mesmo. Pois é. Ela dá um mini táxi no filme? Cara, não sei. Ela toca banjo. Deve tocar. Okay. Ela dá uma sessão de especial num cara que dá parry em todos os chutes e depois emenda um especial pra dar nocaute nela. Pois é, né? Luta contra o Fih, né? E você sabe, né, que a Christian, ela deu uma declaração de que ela já jogou Street Fighter uma vez na vida. Ah, sabe muito do que tá interpretando, então. E eu aposto que ela nem escolheu a Chun-Li. Ela deve ter pegado o Blanca e tentado interpretar o Blanca. Cara, qual é a dificuldade de fazer um filme Street Fighter, me diz? Vocês viram aquela paródia que tem no filme do Jack Chan, que ele se interpreta... Cara, não, só aquilo já é melhor do que qualquer coisa que fizeram Street Fighter no mundo. Não, tirando os animes também. É, o anime é foda pra caralho. Mas, tipo assim, live action que eu digo. Eu acho que ia ser muito legal também se eles fizessem um filme focado no Karaten Satsuken, né, do Ryu, Ken, Akuma, sabe? Esses caras aí que tem toda uma história separada deles, que se fecha, entendeu? Assim, o Akuma matou o mestre do Ryu e etc. Que ia ser legal se tivesse essa coisa, cara, mas não foi. Não foi dessa vez. Pra fechar então, né, cara, porque não é uma notícia mega bizarra aí, aconteceu na verdade semana passada, mas como o nosso lag mental, né, carnaval e tudo mais, a gente acabou passando por cima ainda, mas enfim. Na cidade de Samambaia, que é a cidade satélite do Distrito Federal, um sujeito invadiu a casa de uma família para cobrar a dívida que essa família devia a ele de R$42. Ele devia estar pedindo para pagar, sei lá, um ano, assim, o cara, amanhã te pago. Tipo eu com o Fred. O Fred, não invada minha casa, sequestra minha família, por favor. Aí ele fez uma idosa que tinha na casa, no momento, de refém. E depois de 10 horas de negociação com a polícia, ele acabou libertando a refém, foi preso, etc, etc, etc. Enfim, isso não interessa. O que interessa é que ele rendeu a família com uma pistola do Master System. Nossa, velho. O pior não é isso. Tipo assim, depois que aconteceu o sequestro, depois que aconteceu tudo isso e que foram liberadas as fotos... Os fãs perceberam, gente, isso não é uma arma, isso é Light Phaser do Master System. A polícia não viu nada de errado, entendeu? E agora a polícia tá investigando a possibilidade de ele realmente não ter usado uma arma de verdade, mas sim um brinquedo ou uma coisa do tipo para render a família. Só que, cara, você vê as fotos... Véio, esse negócio fede a 8 bits, cara. Isso é Master System, cara. Não tem como isso. Não tem como. Cala a boca, meu. Ele era o Zillion, velho. Ele é... tudo, vocês estão falando. Depois ele dava um laser e matava alguém com um raio laser, eu quero ver cara, vocês falar. Semana que vem eu quero noticiar o cara que assaltou o supermercado com a guitarra de Guitar Hero. Falando o que? Que era o Dante? Isso você vê que a polícia não teve infância, né, cara? Se ele tivesse infância, ia ter jogado, ia saber. É, além disso, ele tinha uma faca também para render as pessoas. De brinquedo também? Cara, espero que não. Não sei. A faca do One Piece. É, tipo, aí vai mostrar a faca do cara. É tipo aquelas espadas de criança que brilham. Aquela do Hércules, Fraga, que você baixa e dá um barulho de espada. Era um emote a faca. É, a faca dele era aquele suporte para o emote do Zelda, sabe? Ah, é. É, se fosse. Eu tenho certeza, se fosse no Japão, todo mundo já ia saber. A família que ia ser sequestrada ia dar um sopapo no cara. Você tá achando que? Não, se fosse no Japão, a família que estava sendo sequestrada usava a bazuca do Super Nintendo contra ele. Então, o nosso 27º. Tem certeza? Tem certeza? Tá certo disso? É, sim. Não, finalmente certo. O 27º, né? É, vai ficando por aqui. Aguardamos vocês na semana que vem. E Mission Failed, Ashley's Dead. Oh, porque, ai, né, cara, pior do que você morrer decepado pela motosserra é a Ashley morrer, você tem que repetir a missão de novo, né? Ou então, ela nem morrer, né? Alguém levar ela pra sala do lado, porque você tá lá, funcionando a sua missão, e alguém leva ela pra sala do lado. Não! Aí vai embora. Eu não posso te perseguir além da tela. A gente teve que guardar isso pra parte 3, né, de Resident. Eu não vou estar mesmo, vou falar. Ah, e esse cachorro aí no fundo? Não é aqui. É aqui. Só um pouquinho, aqui nem tem aí. Como ser, cara. Tadinha da minha cachorra. Ela não aguenta nem mais levantar, aí. Quanto mais latir. Olha, o Fred já chegou. Eu não quero saber do meu namorado falando com o Fod Download nenhum, hein? Não, pode deixar. Eu vou avisar todos vocês. Olha só, eu não vou falar nada, mas assim, não sei de nada, mas eu vi que ele andou recebendo uns e-mails aí, falando que a voz dele é muito bonita. Esse querem fazer intriga, né, que eu tô sabendo. Não, o pior de tudo, que é verdade. Acabou, que bom saber. Se fosse você, mandava ele fazer voz de fonho. É. Que aí ninguém precisa de elogio. Então agora ele vai preencher a vaga de deficiente de vocês, né? Porque ele vai ficar assim. Ah, é. Tá bom, então um abraço. Legal. Já temos o extra, né, cara? Deixa eu ver. O que vocês estão me capando já? Nada, nada.